Esquece a tristeza de lado e me dá um sorriso. Ter a sua amizade é importante, é tudo que eu preciso. Mande embora a tristeza que insiste em te fazer chorar. Deixa entrar, deixa brilhar, aparecer enfim o sol. Me dê a mão, eu posso te ajudar. Vem brincar comigo, me dê a mão e a gente é o que quiser. Vem ser meu amigo, me dê a mão, eu posso te ajudar. Vem brincar comigo, me dê a mão e a gente é o que quiser. Vem brincar comigo. Esquece a tristeza de lado e me dá um sorriso. Ter a sua amizade é importante, é tudo que eu preciso. Mande embora a tristeza que insiste em te fazer chorar. Deixa entrar, deixa brilhar, aparecer enfim o sol.